Espanta a depressão, a ronda de Guiné. Seja meu fumador, seja o que Deus quiser. Quero espantar a dor em tudo que eu fizer. Oxalá proteja o chão que pisa meu pé. A fé nos move quando colado, quando sozinho, mesmo quando acompanhado. Que o mantém confiante quando apavorado, que o faz lembrar que antes de nascer você já era amado e tu tá vivo. Se liga, mesmo depois do plano cola ou inflação em toda briga. Cê pode sonhar, por mais que não aconteça. Pode até se conformar, mas nunca se esqueça que a vida é boa. Ela é foda, foda. Pode faltar uma engrenagem na roda e sempre falta. A gente sempre quer mais e às vezes é isso que nos faz ficar insatisfeito. Quando tá tudo beleza, tua mulher te ama e tem comida na mesa. Não ter certeza sempre foi mais certeza, mas tudo é possível pra natureza. Eu estou sempre a caminhar junto com meu orixá, e ele vai me acompanhar pra onde eu andar. Eu estou sempre a caminhar com Jesus e com Alá, e eles vão me acompanhar pra onde eu andar. Acende incenso e deixa perfumar o recinto. Bate tambor, bate e faz barulho porque eu sinto o quê? Vontade de cantar e invocar os deuses que me ajudam e salvam diversas vezes. Pensando em como a vida é tão cretina e tão bela. Existe laptop, falta comida na panela. Temos vídeo na internet de violência na favela. Momentos bons, mas que duram muito pouco. Realidade implacável, acorda a gente sempre com soco. Tudo que é demais é pouco dos animais. Nenhum além do homem fica louco. Inventa arte, é submetralhadora. Inventa doença e é cura salvadora. Perde saúde pra acumular dinheiro. Depois perde o dinheiro pra recuperar saúde. E no final todo mundo sabe o roteiro. Se acaba pobre e doente e a pouco pra que isso mude. Eu estou sempre a caminhar junto com meu orixá, e ele vai me acompanhar pra onde eu andar. Eu estou sempre a caminhar.